Imagina só, o que seria do mundo sem eles? Se jamais pudesse subir, e se só pudesse descer, o seu elevador seria um terror, porque logo ia desaparecer, ser. E se não houvesse mais dia, e se a noite não acabar, bem antes de acordar, já tinha que dormir, e sem luz não dava pra enxergar. Onde estou? São opostos, há um monte de opostos, a diferença é tão legal. São opostos, se não fossem os opostos, o que é diferente seria igual. Se só se pudesse gritar, nunca se falasse baixinho, ia ser uma aflição, que confusão, você ia ficar maluquinho. São opostos, há um monte de opostos, a diferença é tão legal. Adoro os opostos, se não fossem os opostos, o que é diferente seria igual. Quente, frio, esquerda, direita, jovem, velho, dia, noite, a diferença é tão legal. Adoro os opostos, se não fossem os opostos, o que é diferente seria igual. O que é diferente seria igual. Opostos!